estou em casa, rimando com meus manos, cantando a paz, harmonia ao ser humano. Responsa e humildade, fere a face da maldade. O rap é minha música, a paz é a minha vida. A força do amor, cicatrizam as feridas. Intrigas, preconceitos, palavras que são lançadas ao vento. Seja solidário, estenda a mão a quem precisa. Jesus é a saída, o ar que você respira. A pele negra se arrepia, quando na base inspiro a vida. Meus versos são uma trégua, concretizei a paz. A paz e os meus campos de guerra. Paz pra Etiópia, o país que a fome assola. Entre a cruz e a espada, sigo com fé minha caminhada. Consciência refletida sobre o mar de inteligência. Paz para as crianças, pobre, humilde, sem esperança. Para os malucos só. Um salve aos aliados, a família RZO. Rimando com clareza, sempre em frente, sem maldade. Um salve, um abraço ao eterno sabotagem. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Essa mensagem escrita foi em forma de louvor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor, assim que é. Paz, cada vez mais, mais. Paz para mim, me paz para você, vocês. Paz, pra poder viver, viver. Eu quero paz, cada vez mais, mais. Paz, cada vez mais, mais. Paz para mim, me paz para você, vocês. Paz, pra poder viver, viver. Eu quero paz, cada vez mais, mais. Guerreiro de Jesus, enviado contra a guerra. Eu sou o Mano Killer, a paz é o que impera. Morte na favela, neguinho ao relento. Aqui sangue bom, é embaçado no momento. Esquadrão periculoso, um guerreiro tipo louco. Ordem e progresso, o rap faz protesto. A bandeira está erguida, a nação está armada. O microfone é minha arma, minhas ideias articuladas. Representante da pátria, escute o que eu vou dizer. A verdadeira malandragem do mundo é viver. Leve isto a sério, para não queimar no inferno. O mundo está acabando, o fim do tempo está chegando. Desperte seu calibre e breque seu oitão. Viva alegremente com a paz no coração. Jesus é teu amigo e quer lhe dar a salvação. Paz para todos os irmãos. Paz para Guaianazes, paz para Itaquera. Paz para as quebradas que se armam feito a guerra. Paz para viver bem, para viver sem treta. Paz para a humanidade, irmão, paz para o planeta. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Guerreiro de Jesus, levando a paz aonde eu canto. Plante uma semente de amor e liberdade. A paz e a saída, o fim da iniquidade. Se a mensagem é de coração, cai por terra a maldição. Eu prego a igualdade, a união entre as nações. Minha linguagem é universal nos quatro cantos do mundo. Vai acabando com o que é mal. DNA deu positivo. A paz é o vírus que em segundos é contraído. Não estou atrás de bop, canta a paz no hip hop. Que Deus nos abençoe, só a favor do povo pobre. A paz é uma só, só a saia do B.O. O que te leva pra pior. Maconha, pedra e pó, então paz cada vez mais. Mensageiro da paz, nascido para cantar. A paz é minha vida, meu dom é apaziguar. Eu não quero a guerra, a fome e a miséria. A violência tem que ter um fim. A paz é o que impera. A paz na pomba branca, não é a mão cruzada. A paz é a inteligência, é o respeito entre raças. Se for pela paz, eu derramo o meu sangue. Vamos acabar com todo o mal que há no homem. A verdade será dita, o rap faz justiça. A paz é minha droga, seu efeito me ameniza. A esse é o governo, por favor me dê um emprego. Lembre-se do meu voto, eu exijo respeito. Esta é a vida dura de milhões de brasileiros. Tenha fé em Deus, unidos venceremos. Aê meus manos, para que é desunião, aumentando a podridão. A paz e o respeito tem que existir entre os irmãos. Paz pro povo branco, paz pro povo negro. Paz para os malucos que vivem desacerto. Paz para as famílias que continuem sempre unidas. Desejo muita paz e amor no coração. Para os manos que estão guardados em várias detenções. Dê ouvido pra esse grupo, quatro cantos do mundo. Minha palavra universal, derrubando todo o mal. Paz para os meus manos, paz pra minhas minas. Que Deus abençoe sempre as suas vidas. Alívio pro meu filho, minha única riqueza. Que Deus ilumine sempre sua cabeça. Notícia principal, paz em todos os jornais. Que nosso pedido se transforme em uma mensagem mundial. Deus deu a vida maravilhosa. Viva na responsa, conquiste a vitória. Então paz, cada vez mais, mais. Paz para mim, mim, paz para vocês, vocês. Paz, pra poder viver, viver. Eu quero paz, cada vez mais, mais. Paz, cada vez mais, mais. Paz para mim, mim, paz para vocês, vocês. Paz, pra poder viver, viver. Eu quero paz, cada vez mais, mais.